parei de te seguir. Mudei o seu contato pra tô nem aí. Saudade nunca mais senti. Risquei do dicionário a palavra recair. Não é.